Eu sou de Paulo, eu de Apolo. Essa briga tão antiga continua a se travar, e a razão continua sendo a mesma. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Essa briga tão antiga continua a se travar, e a razão continua sendo a mesma. A inveja vem de dentro pra dizer que o que eu acho e o que eu faço é bem melhor do que o que você pode fazer. Continua então na mesma. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Essa coisa de menino tem que um dia acabar, e a razão continua sendo a mesma. O abandono dessa vida tão carnal e a consciência de que somos diferentes, mas somos todos iguais. Somos servos do Altíssimo. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Não importa qual o nome que o irmão já tem aí, e a razão continua sendo a mesma. Há quem plante, há quem regue neste chão, mas ninguém pode esquecer do dono desta plantação. Nosso Deus é o Senhor, Ele dá o crescimento. Então dê glórias a Ele, então dê glórias só a Ele, então dê glórias a Ele, então dê glórias só a Ele.